Está no ar o programa de entrevistas especiais da 95,3 FM. Rádio Fiscar convida. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar o programa Rádio Fiscar convida. O nosso programa traz entrevistas com convidados especiais toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, com reprises aos sábados ao meio-dia. Eu sou João Eduardo Justi e a nossa convidada de hoje é a professora Vera Cepeda. Vera é doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e atualmente professora do Departamento de Ciências Sociais, aqui da UFSCar, onde atua na graduação e no programa de pós-graduação em Ciência Política. Possui trabalhos e desenvolve pesquisas no campo do pensamento político e social brasileiro, especialmente ligados às teorias do subdesenvolvimento, nacional-desenvolvimentismo e às metamorfoses do processo de modernização ocorridas no Brasil durante o século XX, com ênfase no binômio desenvolvimento-democracia. E é editora da revista Teoria e Pesquisa. Boa tarde, professora Vera, e desde já muito obrigado pela presença aqui no Rádio Fiscar Convida. Obrigado, João, pelo convite. Eu é que agradeço a vocês, a equipe da Rádio Fiscar, não só pela possibilidade de estar aqui, mas pelo belíssimo programa que eu acho que vocês levam ao ar duas vezes por semana. Obrigado. Professora, para a gente começar, eu começo com uma pergunta que não sei se vai ser muito simples de resolver de responder. Mas se a senhora pudesse escolher, ou tivesse que escolher, dois processos que nos trouxeram até a nossa configuração política, social e econômica que a gente tem hoje. Ao longo da nossa história, dois processos que foram fundamentais e que nos trouxeram o cenário político, social e econômico que a gente tem hoje. O que a senhora destacaria? Eu ia dizer para você que dois é impossível, mas três eu acho que daria para a gente trabalhar com bastante tranquilidade. Perfeito. Né? Falando um pouco sobre a literatura e sobre as análises que discutem o processo de formação da sociedade brasileira. Né? O Brasil é um país com uma natureza, como outros países também, mas é um país com uma natureza um pouco diversa da literatura clássica que a gente aprende na escola, porque, na verdade, o processo do descobrimento trouxe para nós uma onda do que tinha de mais moderno acontecendo no mundo, que era a expansão do mercantilismo, o capitalismo, as formas da racionalidade moderna, a construção de um Estado nacional, a ideia de um Estado de direito, de um contratualismo, mas principalmente as relações de mercado absolutamente modernas e que, curiosamente, que tendo como solo originário a Europa, chegaram nos novos continentes, como no caso da América e no caso do Brasil, transladando o que tinha de mais moderno da civilização ocidental e, ao mesmo tempo, produzindo nesses países um efeito de formação, de instituição, de território, de população, de cultura, de instituições políticas, de arranjos entre sociedade e Estado, que, curiosamente, eram diversos do seu país de origem, produzindo aquilo que nós chamamos de fenômeno do colonialismo. Então, essa talvez fosse a nossa primeira marca, porque é a entrada do Brasil, não quero discutir a população autóctone, os movimentos anteriores da sociedade brasileira, mas essa é a primeira face do Brasil moderno. Por que ela é importante? Porque se, ao mesmo tempo, ela configurou isso que nós chamamos de Brasil, ela também legou para as gerações futuras, para os séculos futuros, principalmente o século XIX e o século XX, uma série de dilemas que a segunda onda teria que administrar. Então, dizer assim, por que não dois momentos e três? Porque a gente não pode esquecer o momento colonial. O momento colonial, embora ele não seja exatamente moderno, também não é pré-moderno, na medida em que a gente tinha relações capitalistas aqui, mas não da mesma maneira como acontecia na Europa, criou para nós uma série de problemas que a gente ia ter que administrar no processo de transição de modernidade. A segunda fase dessa modernidade, que é aquela que vai ter que dar fim ao estatuto colonial, do qual alguns problemas são fundamentais. Uma dependência econômica externa terrível, né, de uma economia reflexa, colonial, mercantil exportadora, portanto, capaz de produzir riqueza, mas incapaz de diversificar e distribuir o processo econômico restante da sociedade. O problema da herança do escravismo, que é um problema seríssimo para nós até hoje, porque impactou na formação de uma cultura que teve dificuldade em assimilar racionalidade do trabalho, valores democráticos e assim por diante, e mais o problema das desigualdades regionais. Então, a colônia, ela cria um pacote de condições boas porque nos põe na modernidade, mas nos coloca numa modernidade subalterna com uma série de vícios, que aí sim, o século XX tem dois momentos importantíssimos para a gente entender, mas aí seria para entender a construção do fenômeno da modernidade brasileira. Eu diria que os anos 30, porque os anos 30 abre para nós uma chave impressionante, é a década que de alguma maneira cria um Estado centralizado com caráter de federação. Então, não estamos mais falando de regionalismo, não estamos falando de Estados que tenham, porque são mercantil exportadores, capacidade de se impor e apagar a influência dos demais. Estamos falando de uma unidade federativa que tem responsabilidade sobre um território e uma nação. Então, os anos 30 forjou não só a centralização do Estado nessa feição mais moderna, como lhe deu também uma definição, uma função social que é mais compatível com a ideia de modernidade. E, por sua vez, né, esse movimento que nós chamamos na literatura nacional desenvolvimentismo, que o epicentro é os anos 50, mas ele vai sendo gestado, ele vai sendo criado historicamente a partir dos anos 30, e depois a gente tem o esfacelamento, que seria nos anos 80. Então, você tem aí, brincando, meio século em que a transição para o moderno no Brasil se completou. Industrialização, urbanização, a institucionalização de práticas culturais, políticas, econômicas, profundamente modernas, mas, ao mesmo tempo, profundamente excludentes. Uma sociedade civil fraca, um compromisso democrático extremamente debilitado. É só a gente lembrar que de 30 até, se a gente pegasse como ponto final, né, ponto de iniciar os anos 30, e como ponto final 88, porque é 88 que com a nova Constituição faz um outro balanço para a relação entre Estado e sociedade e dá outra definição para a engenharia institucional. Se a gente pegasse esse período de 30 até 88, que é bastante extenso, a maior parte desse período foram regimes de exceção. Portanto, regimes duros, com exclusão da participação, e não dá para a gente pensar a modernidade, como a maioria das pessoas às vezes confundem, não dá para pensar a modernidade como um fenômeno puramente econômico. A modernidade, nas transformações econômicas, tem que gerar a possibilidade de uma cultura política e uma cultura social moderna. E aí é muito curioso, porque desse período todo, o que nós fizemos? Nós modernizamos economicamente o Brasil, com certeza. O Brasil entra em 30 como um dos países mais atrasados do continente e do planeta. E sai nos anos 80, no meio daquela crise internacional enorme, como uma economia fortemente adulta, fortalecida, madura, né? Inclusive capaz de ressignificação, mas com um déficit social e econômico, cultural e político tremendo, que 88, então, com essa nova engenharia do Estado, refaz. E aí, curiosamente, refaz tudo, né? Porque até a noção de desenvolvimento, porque olha esse período, né, de 30 a 88, a literatura às vezes chama Era Vargas. Mas se a gente for olhar mesmo, o desenho da Era Vargas era o desenho do nacional desenvolvimentismo, a ideia de que a questão nacional era uma questão econômica, mas a economia era uma questão nacional, tem a dimensão do balanço da nação. A partir de 88, com essa reforma do Estado, eu diria que a gente entrou na terceira onda da modernização brasileira, em que a ideia de desenvolvimento não é mais a de produção, mas a de inclusão, de redistribuição, e isso está muito ajustado até as novas demandas democráticas que surgem nesse período, né? Então, são três movimentos muito curiosos. Os três são modernos? São. Né? Se fala colônia, você tem uma economia moderna e uma sociedade pré-moderna. Você pega a etapa nacional de desenvolvimentismo, você tem uma economia moderna, um Estado moderno, mas ele não é democrático. Então, a gente estaria agora, talvez, vivendo a melhor fase da história desse país. Que, independente daquilo que se faz como governo ou não, não é essa a questão, mas a relação entre Estado, sociedade e mercado encontrou um certo equilíbrio, né, um pouco mais virtuoso, né, porque a medida fundamental, eu acho que a palavra mais importante que se usa hoje no vocabulário político e econômico no Brasil chama-se inclusão social, porque essa realmente é a demanda que ficou acumulada no nosso processo. Perfeito. E sobre o nosso subdesenvolvimento ou desenvolvimento tardio, como chamam alguns autores, a senhora acredita que esse desenvolvimento tardio se deve mais à nossa pobreza material, como também apontam alguns autores, ou mais ao modelo de formatação das nossas instituições e às características culturais nacionais, vamos assim dizer? É, eu diria que essa é uma discussão cabeluda. para a gente dizer o mínimo, eu diria que é uma discussão cabeluda. Por quê? Porque a literatura, né? Primeiro que eu acho que a gente tem que desfazer uma confusão. O que é subdesenvolvimento não é a mesma coisa que desenvolvimentismo, né? Uhum. Quer dizer, subdesenvolvimento é uma teoria, é uma forma teórica, é uma explicação teórica que começa nas relações econômicas, mas ela tem um impacto quando ela encontra o processo social, aí ela vira a teoria da modernização. Então, ela é um correlato que diz mais ou menos o seguinte: se afastando do pressuposto liberal, toda a teoria do subdesenvolvimento é antiliberal por princípio, porque ela vai dizer assim: a economia não é autorregulada. Porque se a economia fosse autorregulada, como diriam os autores clássicos do século XVIII, XIX, se a gente fosse voltar à teoria clássica do Adam Smith, do Ricardo, do Jean-Baptiste Sartre, a gente teria que acreditar no pressuposto da mão invisível do mercado, que diz assim: olha, a economia se desajusta, as coisas funcionam por desequilíbrio, mas são desequilíbrios pontuais e, no limite, no conjunto desse processo, lá na frente a gente encontrará o melhor dos mundos, né? Tanto que esse é o mote clássico que ficou do Adam Smith, né? Uma questão fundamental para nós em todo pensamento econômico nos séculos posteriores: vícios privados, benefícios públicos. Ou seja, os homens podem ser egoístas, a economia pode funcionar por atrito, por caos, por desajustes, mas não importa, lá na frente ela vai encontrar o progresso, o melhor progresso possível. Olha, a teoria do subdesenvolvimento é uma recusa desse postulado. Porque ele vai dizer assim: como é que pode uma economia, por exemplo, vamos pegar o caso colonial, porque a teoria do subdesenvolvimento brota da leitura das relações econômicas e sociais produzidas pela colônia. Olha, como é que é possível uma economia como a do Brasil, que foi a base da Revolução Industrial Inglesa, com a economia do ouro depois da cana. Todos nós sabemos, aprendemos no segundo grau, o que era pacto colonial, o que era essa coisa de ter monopólios de um lado, oligopsônios no outro, mas que mandavam toda a renda gerada pelo processo econômico brasileiro para as economias centrais, que no caso do Brasil era Portugal, que em última instância repassava tudo numa balança desequilibrada para a Inglaterra. Não sou eu que digo, não são os economistas e os historiadores brasileiros, mas há um consenso, inclusive na literatura europeia, de que as bases da acumulação da primeira Revolução Industrial Inglesa vieram das colônias, né? Então, como é que pode uma economia que naquele período produzia, era, na verdade, o ex-produtor da riqueza do sistema, como é que essa economia não conseguia ser rica na sua própria base nacional? Quer dizer, o que tem de errado numa brincadeira como essa? Quer dizer, é dessa leitura de que a economia vista apenas pelo postulado da teoria liberal que diria assim: ah, vocês são hoje pobrinhos, mas vamos continuar fazendo mecanismos econômicos de inclusão no mercado internacional que vocês serão riquinhos. Uhum. 3 séculos de economias de ciclos mercantil e exportadores provaram para a inteligência brasileira que esse troço não funcionava, não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo, porque a teoria do subdesenvolvimento, ela é produzida em 3 lugares no mundo, né? Ela é produzida na periferia da Europa. Então, a gente vai olhar lá autores como Kaleck, como Caldor, então estou pensando essa questão, vai ser produzida pela CEPAL, cujo maior expoente é o Raul Prebisch, e vai ser produzida pelo Brasil, cujo maior expoente é o Celso Furtado. Embora a literatura diz que a teoria do subdesenvolvimento nasceu no começo dos anos 50, 49, com o Manifesto dos Periféricos do Prebisch, quando no Brasil a gente já tinha um autor que quase 20 anos antes havia apontado a mesma coisa, que era o Roberto Cochrane Simonsen, que é um dos caras que construiu a ideologia industrialista no Brasil e assim por diante. Bom, então voltando, a questão do subdesenvolvimento, ela é um postulado econômico. Só que ela é um postulado econômico da economia política, uhum. que diz assim, quando a economia não funciona e não é capaz de reter riqueza, o restante da sociedade não se forma de maneira coerente. Porque, é claro, você vai comprometer o nível de, da oferta de emprego, consequentemente a oferta de renda, consequentemente o tamanho do mercado, consequentemente o nível de bem-estar geral, consequentemente a dinâmica interna de crescimento econômico, consequentemente a produção de riqueza e de tributação para o Estado, consequentemente enfraquecimento do Estado, consequentemente a economia como um todo volta para um ponto de desequilíbrio ou de estagnação. Então, embora a teoria do subdesenvolvimento comece na economia, o resultado mais grave que ela produz está no campo da sociedade. Porque ela vai impedir a formação de uma sociedade industrial, urbana, de postos de emprego, de diversificação de setores produtivos, de acumulação de capital, que é a base de investimento, de desenvolvimento de tecnologia, da prestação de serviços, do crescimento do mercado e enfraquecimento do Estado. Bom, acabou, né? Você começa no mercado, atravessa como uma onda, parece um tsunami comendo as relações sociais e acaba fazendo o quê? O enfraquecimento do Estado, gerando uma debacle, né? Uma queda geral da estrutura da nação. Bom, é por isso que a teoria do subdesenvolvimento gerou o seu correlato, que é o desenvolvimentismo, que é outra tese, não é a tese do subdesenvolvimento. Por que eu estou frisando essa questão? Porque hoje no Brasil, a gente pode falar de novo desenvolvimentismo, mas nós não podemos mais falar de subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento é uma tese. Teve um período histórico, aconteceu em países de extração colonial, que alguns autores chamam de capitalismo tardio, foi resolvido no Brasil. O subdesenvolvimento foi resolvido. O que não foram resolvidas foram as sequelas produzidas pelo subdesenvolvimento, que é exclusão social, desequilíbrios regionais, déficits acumulados na área de educação, inovação, tecnologia, diversificação. Mas nós não somos mais uma economia subdesenvolvida. Porque uma economia subdesenvolvida é aquela com incapacidade de estar ajustado ao top da economia no momento coetâneo, no seu momento contemporâneo, né? Quer dizer, não dá para dizer que o Brasil hoje não tenha competição com as economias internacionais, ele está no mesmo nível, então ele não é mais subdesenvolvido. Agora, nós podemos falar de desenvolvimentismo, tanto que a palavra-chave que anda aparecendo nos últimos 10 anos no debate brasileiro é o novo desenvolvimentismo. Mas então, como é que uma coisa pode acontecer sem a outra? Porque as teorias são distintas. E o desenvolvimentismo, o que que é? É reconhecendo que a economia não anda sozinha, ou seja, não entregue o comando da sociedade ao mercado. O mercado não pensa. E se pensa, pensa como uma caixa registradora. Quem tem que pensar o mercado é a sociedade e as relações políticas. Isso é um primeiro ponto. Todo desenvolvimentismo vai estar preso na ideia da economia política. E que, quer queira, quer não, é uma das duas formas que nós conseguimos de equilibrar a relação entre sociedade e o Estado. Ou nós deixamos o mercado comandar a sociedade, ou nós deixamos a sociedade comandar o mercado. Não dá para fazer as duas coisas, né? Por isso que a gente chama liberalismo. O que é liberalismo? É a primeira fórmula. Deixa que o mercado encontrará o seu ponto de equilíbrio, deixa que o mercado com vícios privados, benefícios públicos. O outro lado diz não. Observem que a economia pode produzir desgastes sociais e crises sociais monumentais que arrebentem a própria economia. Então, ela precisa de uma entidade, de uma instância, de uma arena que a pense fora da dimensão do mercado. Isso chama-se desenvolvimentismo, a ideia de uma economia política, de uma economia regulada. E se ela é regulada, obviamente, para que eu quero regular a economia? Não é para que as pessoas fiquem algumas mais ricas ou alguns setores mais poderosos, mas é para que eu faça aquilo que é a ideia de um progresso não tido individualmente, mas tido socialmente. Portanto, a ideia de desenvolvimentismo é sempre a ideia de distribuição da riqueza pelo conjunto social. Ela pode encontrar uma situação de subdesenvolvimento, mas hoje ela pode encontrar outra, que é a situação de pobreza. Nós não temos problema de subdesenvolvimento, nós temos problema de exclusão social e de pobreza. Perfeito. A gente faz uma rápida pausa e daqui a pouco a gente volta com o Rádio Fiscar Convida.